Olá! Não, primeiro falou lá, genérico, você não falou lá. Ah, eu não apareço. Ah, tá bom, não, eu sou convidado. Não, você já tá aí, mas eu... Quando eu for pra falar, você tá vendo? Você tá querendo botar regra no nosso olá sem vontade? Geralmente... Não, geralmente o Darko fala, olá! Eu falo, oi! Tá. E a gente tá totalmente broxa e tal. Eu hoje eu resolvi começar, porque... Tá bom, pode começar. Quando eu puder falar, vocês avisam que eu posso falar, eu falo. Não, você já tá, isso aí que você tá falando já tá entrando, né? Isso não importa, o que importa é que estamos nós dois e o Diego, renascido das cinzas, agora você pode falar, Diego. Oi, e aí, tudo bem? Como vocês vão? Membro fundador aqui do GQS, retornando. É. Tá? Numa trick question aqui. Então, assim, a gente... Cadê o Rant? Cadê o Rant da introdução? Que a gente tá gravando com convidado, é estranho, né? Não, a gente tá gravando com o tempo de que a gente gravou o outro. É muito, muito curto, aconteceu tanta coisa assim, né? Deixa eu pensar aqui no Rand, cara. Não tem nada com nada na nossa vida. Aconteceu, o Diego começou a ver Doctor Who. E eu comecei a ver. Ah! É totalmente meh, mas tá vendo. O que, que você viu? Bom, eu comecei a ver a primeira temporada, né? Olhei aquele primeiro episódio, segundo episódio, nossa, que bonito, né? Que bonito e tal. E aí, que bonito, britânico, tudo muito engraçado. E não tinha visto exatamente o motivo pra continuar vendo. Aí depois eu fui chegando no sexto, sétimo episódio, aí foi dando um gás maneiro. Gostei do Doctor Who, certamente eu vou virar um fanzol de como o Live Angel. Mas você chegou a terminar a primeira temporada ou não? Ainda não, tô chegando lá. Ah, tá. Você vai tá querendo mais detalhes, né? Oi? Você tá querendo mais detalhes, mas ele não tá afim de dar. Não, não. A gente já conversou sobre isso, né? É meio idiota falar de novo comigo sobre o mesmo assunto. É, a gente vai falar de novo só pra vocês ouvirem, entendeu? Isso é uma coisa in. É in. Mas enfim, você vai curtir, tipo, porque todo mundo quer esse papinho de que tem... Já falei isso no ar, né? Que esse papinho a gente tem que começar pela quinta, não. Tem que começar pela primeira. Eu não acho que tem que começar pela quinta. Eu só acho que o primeiro episódio daqui tá um bom episódio pra situar a pessoa, sabe? Pra pessoa não começar a meh, que nem o Diego começou. Não, mas faz parte. Começar a meh também faz parte. Algumas pessoas começam empolgadas desde o começo, que nem eu. Outras começam meio meh. No medo da pessoa desistir no segundo episódio. Não, mas não vai. Eu sei que o Diego é persistente. Eu encho tanto o saco dele que ele vai continuar. Olha, pessoas, eu vou falar a verdade pra vocês. Doctor Who é uma série ótima pra ocupar os hiatos entre as suas séries favoritas, assim. E quando você não baixou ainda o próximo episódio, você pega um Doctor Whozinho, assiste, entendeu? Que vai substituir a Ugly Betty, que terminou. Então você dá uma olhadinha no Doctor Who. Sempre é bom com a pipoquinha, assim, e tal, mas não espere grande coisa, não, tá? Por isso que eu falei que ele tava meh. Meu Deus, que horror. Mas quem sabe, depois da segunda, ele muda um pouco os parâmetros. Então, pra dar um pontapé inicial, assim, no assunto, tem a pergunta que eu não quero calar, né? Então, sempre que a gente vai discutir com alguém a respeito disso, a gente dá uma de intelectualoide, joga uma semântica, consegue se safar, mas nunca eu parei pra construir um argumento sólido, então agora você vai me ajudar a construir um argumento sólido em torno disso. Eu tô na minha casa, acabou de estrear um anime, acabou de estrear Angel Beats. Aí eu fui lá, eu baixei o episódio de Angel Beats, passou ontem no Japão, aí de madrugada alguém encodou, alguém fez uma legenda pra esse episódio, colocou, disponibilizou em seu website. Eu hoje de manhã baixei, assisti, adorei, botei no fórum que é muito legal, mas os personagens secundários não são tão interessantes, e eu espero que Duke fique interessante depois do quarto episódio, blá blá blá, dou aquele meu blá blá blá de sempre. Eu sou um criminoso? Não, você não é um criminoso. De fato, se houve um crime aí, como de fato é o fato de você disponibilizar uma obra protegida, né, sem autorização do seu criador, é o crime. Não é o fato de você baixar aquele material torna-o um criminoso, de forma alguma, né? Você tá aí contribuindo para uma prática criminosa. Você não é nem considerado como um cúmplice, né? Até porque você não tem a vontade de fazer, é um suporte digital, não é nada físico. Então você apenas baixou um arquivo que foi disponibilizado na rede, e esse de fato foi a atitude criminosa, né? A pessoa que fez o upload é que deve responder pelo crime, né? Então, no caso, as fansubers, as pessoas que estão trabalhando por trás disso, eles estão de fato cometendo um crime? Sim, sem dúvida. Por quê? Eu já comentei com você especificamente a lei, né, dos direitos autorais aqui no Brasil. É tudo muito abstrato, é uma proteção muito ampla, é uma coisa pensada, que não foi pensada em cima dessa nossa prática da internet, né? Foi tudo pensado pelo ponto de vista físico. Você apresenta um show, você grava um DVD desse show, esse DVD é fisicamente comercializado. Então, quer dizer, foi tudo pensado nesse ponto de vista, num ponto de vista físico. Hoje, nós estamos aí com a internet, uma coisa acontece nesse momento no Japão e está sendo transmitido no Twitchcam para as pessoas assistirem em streaming. Quer dizer, são violações que acontecem a todo momento. E chegou a um ponto que você é humanamente impossível você proteger, não é? Esses criadores. Então, como pode se falar. Tivesse que se adequar agora ao novo status do entretenimento, assim, da mídia, de uma forma... Claro, claro. Não há uma legislação condizente com esse patamar, né? Com a nossa condição atual. Não existe. A legislação, as legislações, né, em todos os países, ela vai evoluindo junto com os cidadãos, né? Junto com as coisas novas que vão acontecendo na sociedade. Mas existe todo aquele protocolo, existe aprovação, existe discussão e tudo aquilo. Enquanto eles estão discutindo, novas coisas estão acontecendo. Uhum. Então, quer dizer, é uma coisa que deve acontecer para legitimar as decisões e as leis nos países. Isso é uma coisa que não se deve olvidar, mas... Porque, assim, teoricamente, é um crime você tá distribuindo uma propriedade intelectual que não é sua, etc. Mas, ao mesmo tempo, a impressão que dá é que eles realmente não sabem aplicar na prática essa lei dentro desse contexto, porque... Não é que eles não saibam aplicar a lei dentro desse contexto, é porque é um pouco inviável. É um pouco inviável. Isso depende exclusivamente do criador. Hoje em dia, quando você cria uma obra, né, falando de modo geral... Você já tem que criar um departamento de proteção dessa obra. Porque se ela vazar, você tem que saber quem foi que deu origem a esse vazamento. Aí vai ver o IP da pessoa, vai responsabilizar aquela pessoa. Mas peraí, ele já vazou, então mais pessoas têm essa obra. Então vai chegando numa hora que você não tem como mais controlar o alcance daquela informação. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter um departamento de pessoas que vão responsabilizar as pessoas identificáveis responsáveis por aquilo. As pessoas que se podem identificar. Recentemente, alguns artistas têm lançado seus CDs e têm disponibilizado alguns singles para serem lançados digitalmente em lojas da internet. E muitas vezes essas lojas não respeitam o prazo de lançamento. E elas lançam quando elas querem, atrapalhando todo um planejamento do criador, do artista, um planejamento, uma tabela de tempo, os releases dos seus produtos. Então, assim, é um dano que acontece de forma que você não tem como calcular, porque vazou a música, o valor dela no mercado é totalmente devastado, né? Seu valor acaba. Uma coisa que não era, que era unreleased, quando ela vaza, ela perde totalmente o valor para quem investiu, totalmente o valor para as pessoas que gostariam de investir até no clipe dessa música, entendeu? É um dano realmente que às vezes é incalculável. Mas como você tinha perguntado, as pessoas não saberiam aplicar de fato essas leis? Não é bem isso. É difícil você, por exemplo, já que nós estamos no JCast, vamos falar num ponto de vista no Japão, né? Você é um criador, você é japonês e lançou a sua obra no Japão. Você sabe que naturalmente hoje a sua obra no dia seguinte ou no mesmo dia já vai alcançar o mundo inteiro. Isso é uma coisa que você não pode viver sem esse pensamento, né? Principalmente você criador. Então o que você vai fazer? Você vai monitorar, na medida do possível, todas as mídias nas quais ela vai sair. A internet saiu no determinado site, YouTube. Quem você vai responsabilizar? A pessoa, o moribundo lá que fez o upload? Não. Por quê? Vai ser difícil identificar o endereço dele, vai ser difícil saber qual é a situação jurídica dele, se ele é menor, se ele é maior, como você vai proceder, você vai gastar dinheiro. Então o que você faz? Se você tem um escritório, falando sobre o YouTube, se você tem um escritório nos Estados Unidos, você já manda um ofício pro YouTube, avisa o que está acontecendo e pede para ele tirar do ar. É o que eles fazem. Por que o YouTube vai tirar isso do ar? Porque hoje em dia temos convenções internacionais, tanto para proteção da propriedade intelectual, que é genericamente falando, tanto da proteção industrial, da propriedade industrial. Propriedade industrial é a propriedade em relação aos segredos do comércio, né? Das grandes corporações. O segredo da Coca-Cola. Ninguém pode revelar a fórmula da Coca-Cola. Então, esse papel, essa fórmula, né? Essa maneira de operar para fazer aquele produto é muito valiosa. A fórmula da Coca-Cola não é uma lenda urbana, afinal de contas. Não é uma lenda urbana, de maneira alguma. Assim como as patentes também. Quando você faz um determinado produto, você tem aquela fórmula, você tem toda a projeção ali, aquele papel com o projeto que ele faz e tal. E para você registrar essa patente, você tem que mostrar, você tem que provar a originalidade daquilo, provar a utilidade daquilo, provar que não é meramente uma versão um pouco mais evoluída de um que já existe no mercado. Então, quer dizer, existe uma série de requisitos, isso falando de propriedade industrial. Não é a parte que nos diz respeito, a parte da audiovisual. Mas eu tô tocando nisso pra mostrar como funciona a proteção hoje em dia. A proteção da propriedade industrial é uma coisa mais elitizada. Já acontece. Você não acha aí na internet a fórmula do Guaraná Dolly, entendeu? Você não acha. Isso não é uma coisa que rola. Não, peraí, você, né? Acho que ninguém quer, né? É. Não é verdade, acho que ninguém gostaria de qualquer maneira. Mas assim, não é uma coisa que rola na internet. Isso não tem muito, né? Então é uma coisa elitizada, é uma coisa já controlada. Agora, em relação às criações artísticas, às criações audiovisuais, isso é uma coisa que já fugiu do controle nosso, né? Do controle humano, praticamente. Porque por mais que você confie numa empresa, numa corporação, num YouTube, num Vimeo, por mais que você confie, tem a palavra desses sites que eles não vão deixar divulgar, um outrozinho que acabou de ser criado hoje vai divulgar. É uma coisa que, na verdade, não é vamos fazer com que o nosso material não vaze. É pelo contrário. Deixa vazar, porque naturalmente vai acontecer, e vamos fortalecer um departamento de responsabilização dessas pessoas, entendeu? Então, hoje, o mercado, né, da advocacia referente aos direitos autorais é mais um mercado não de prevenção, mas sim um mercado de repressão. Bom, você fez, você violou o direito do autor, então nós vamos te punir, né? Vamos fazer com que o juiz te puna. Vamos atrás aí das indenizações devidas. E aí é basicamente o que acontece hoje em dia. Mas, ok, já entendi que eu não sou um criminoso por baixar, e já entendi que o japonês que pegou o rol do anime que passou ontem de madrugada e jogou lá nos arquivos, naqueles programas P2P bizarro que eles usam, é criminoso. Agora, sim, o cara nos Estados Unidos que pegou esse arquivo, fez a legenda e disponibilizou esse arquivo no site dele, o anime, no site dele pra baixar com a legenda embutida. O que que esse cara é? Ele é um criminoso também. Por quê? Dando um exemplo na legislação brasileira, o Brasil, ele é signatário, o Brasil, ele é um país que faz parte dessa união, né? Das convenções internacionais. Então, na legislação brasileira de 98, que é a legislação 9.610 de 1998, é uma lei federal, no artigo 29 ele fala o seguinte: depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidade, tais como... Aí tem inciso 1, inciso 2, inciso 3, e no inciso 3 fala o seguinte: adaptação, arranjo musical e quaisquer outras transformações. E o inciso 4, tradução para qualquer idioma. Quer dizer, depende de autorização expressa do criador, né, do autor daquela obra, que para que você possa traduzir para qualquer idioma que seja. Quer dizer, o fato de eu ter, pegar um DVD, comprá-lo original, tudo bonitinho, pagou os tributos lá devido ao autor, aí eu vou lá na minha casa, ripo o DVD e falo: olha, que domingo mais blerg, agora eu vou traduzir isso para alemão. Aí você vai lá, pega o DVD e traduz em alemão. Aí fica admirando a sua própria tradução. Aí até aí tudo bem. Tem o que fazer mesmo. Ótimo. Você faz assim: vou traduzir aqui em russo e quero ver como fica. Aí você fica lá assistindo em russo e se sente uma pessoa culta, uma pessoa além. Porque de fato, na verdade, você não vai achar ninguém que tenha praticado essa mesma conduta. É uma coisa única. Você pode entrar pro Guinness. Vai se sentir bem preenchido dentro de você. Bem... com certeza. É uma coisa assim, que você pode xingar no Twitter, pode falar no Twitter, que você não vai achar ninguém que vai dar retweet, porque ninguém fez isso, só você. Aí você vai lá, traduz pra você mesmo e assiste. Até aí você não fez nada de errado. A partir do momento que você vai upar em algum lugar pra mostrar: olha que minha tradução em russo, aí você, meu amigo, você acaba de causar um prejuízo pro criador dessa obra. E aí a lei brasileira, a que eu falei, 9.610 de 98, ela expressamente diz isso: depende de autorização, a tradução, a inclusão em fonograma, reprodução audiovisual, a distribuição, a edição e a reprodução parcial ou integral. Isso seria aplicável também pro pessoal que lança software sub, que lança só o S. Não, mas não existe isso. Essa modalidade já tô lançando pra promover. O autor pediu que promovesse alguma coisa? Ele não pediu nada. Porque assim, quando esses fansubers, essas pessoas vão se defender, né, publicamente, eles sempre usam um pouquinho de semântica aqui, uma brechinha ali, e no final das contas eles dizem justamente isso, que eu tô aqui fazendo uma divulgação, eu não tô ganhando dinheiro com isso. Então assim, mesmo eles não lucrando com essa distribuição, ainda assim, eles estão cometendo uma infração. Sem dúvida. Vamos comparar aí com os camelôs. Uhum. Acontece aquela coisa, aquelas pessoas entrando com aqueles pacotes vindos do Paraguai, atravessam a fronteira, chega no Brasil, distribui ao carinha lá, pai de família, acorda cedo, faz seu café, leva sua moambinha, vai lá vendendo camelô. Nossa, coitado, ele só quer o dinheiro dele. Ele não tá matando ninguém, ele não tá, sabe? Ele não tá fazendo nada de errado, entre aspas, não é verdade? O brasileiro quer trabalhar e a polícia não deixa. Pau de ninguém, ele só quer o dinheiro dele. Mas ele está infringindo, sim. Ele é parte, não é? De um dano maior. Pessoas que estão trabalhando, que estão deixando de ganhar também por causa dele. Isso é uma coisa, isso é um problema social, na verdade. Essas pessoas, eu não tô aqui crucificando o fansuber, pelo amor de Deus, tá? Eu quero continuar vivo, eu sei como vocês são uma família que não se pode mexer, eu entendo. Não, mas assim, os ouvintes em si do GCast não são tão passionais agora. As fansubers, elas são muito passionais. Nossa. Pois é, eu sei que eu não vou me meter com essa família, porque senão vão xingar muito no Twitter, né? Eu não quero isso, minha reputação. É uma máfia, né, cara? São várias famílias. É uma máfia, é. Não, são vários clãs diferentes de... Um medindo pra ver quem tem um pau maior, né? Que lança mais rápido. É claro, sem dúvida. Então, assim, os fansubers, né, essas pessoas aí que estão se promovendo pessoalmente de alguma forma, né? Você tem aquele The Music Dude, que faz legendas pra várias séries aí, ele é muito famoso no Twitter. Ele é muito famoso na internet. E ele tem esse nick famoso. Ele tá se promovendo de alguma forma também. E psicopatas, né? Que faz muita legenda. Sim, do Dexter também, né? Que faziam do Dexter, não sei se faz ainda. É, eles fazem Lost, fazem Dexter. Eu li uma reportagem com uma das integrantes do Psicopatas, numa revista que saiu aí. E ela, inclusive, não quis se identificar direito e tal. Aquela coisa super... Se fosse na televisão, ela estaria com a voz alterada e o mosaico na cara. É, aquela clássica. Só processo. Eles pegam um arquivo inglês, traduzem, lançam, não sei o quê. É muito rápido, blá, blá, blá. Mas eles sempre se defendem dizendo isso, né? Que eles não estão, que estão fazendo isso, enfim, por amor à arte, pra divulgar e blá, blá, blá. Pois é, mas se fosse por amor à arte, eles criariam algo próprio, entendeu? Uhum. Então, assim, promoção, até a função da promoção de alguma obra, o maior interessado aí é o autor, gente. É lógico que não vão ligar pra você, olha, promove minha obra. Lógico que não. É lógico que hoje em dia isso é uma prática comum. As pessoas fazem isso, elas traduzem, elas dublam e colocam na internet agora. Elas têm que entender por que que isso é uma infração. Você tem que ser muito ingênuo pra não entender que você está causando prejuízo a alguém. Isso é uma coisa clara. Apesar de que, às vezes, pode não ser um prejuízo, né? Apesar de uma infração, pode trazer algo bom. Sim, claro que sim. Agora, vamos pensar num... Vamos ter um ponto de vista local. Nós aqui. Nós gostamos de ver coisas em boa qualidade. E é só por isso que a gente pode sair aqui agora e comprar um Blu-ray pra assistir. Agora, você já viu aquela série, não tem mais o fator surpresa, não tem mais o fator originalidade. Você faz aquilo, quando você vai comprar aquela obra em boa qualidade, porque você é colecionador, você quer ter, você gosta de ter, você ponderou uma série de coisas, já isso não deveria existir. Você deveria comprar para ver pela primeira vez, entendeu? Fazer sim, para fazer sentido, até o ineditismo em relação às TVs, né? Um filme inédito. Lógico que não é inédito, todo mundo já viu isso. A Globo tá passando Lagoa Azul dizendo que é inédito até hoje. Não, assim, é interessante porque, assim, a história da... A importância das fansubers e tal aqui no Ocidente, assim, mais com relação ao material japonês mesmo. Porque o material americano vai chegar a nós de alguma forma. Se não existisse... Até se acontece, por exemplo, como a gente começou falando de Doctor Who, sabe? Eu não faria ideia do que era Doctor Who se não fosse pelas fansubers e afins. É, mas tô falando assim, com relação à produção norte-americana, tudo vai chegar aqui de alguma forma. Ou vai passar na TV a cabo, ou vai chegar em DVD, alguma coisa assim. Agora, mais com relação à produção da Europa ou produção da Ásia, que não chega aqui com tanta frequência... Se não for as fansubbers, realmente não tem como. O que ajudou a popularizar o anime, o que ajudou a indústria japonesa a ganhar dinheiro com anime overseas, fora do Japão, foi a divulgação dos fansubbers. Ainda assim, é por isso que eu acho uma conversa interessante, porque tem essa importância, é uma importância, eu diria, vital, porque ninguém conheceria anime no mundo. Os investidores ocidentais não comprariam licenciamento de obras japonesas se eles já não soubessem que existem os fãs aqui que já gostam disso antes. Inclusive, as licenciadoras japonesas, elas só adquirem um título para lançar em território norte-americano e depois para vir para cá, quando o título já é popular entre as pessoas na internet. Aqui no Brasil mesmo, serve como fator para publicação de mangá, a popularidade de um título na internet. Por que que acontece? Entre esses fãs que consomem o fansuber, existem aqueles que são tão fãs que quando o negócio é licenciado, eles vão querer comprar só para poder ter o negócio oficial, quer dizer... Só para poder ter ou só para poder dar dinheiro para a pessoa que fez aquilo, né? É, tipo assim... Eu gosto tanto que eu quero que as pessoas que fizeram isso recebam pelo que eu consumi, sem dever. É. Consumir. É. Mas, poder consumir. É, mas assim, de qualquer forma, continua sendo uma infração. Mas essa importância não oficial que essas traduções ilegais possuem, elas contribuem pro fato disso estar continuando, de não acontecer, de fato, uma caça às bruxas violenta mesmo pra fechar todo mundo, sabe? Eu acho que sim. É tanto por isso, pelo lado bom disso acontecer, tanto também pela impossibilidade de uma caça às bruxas acontecer também, né? Não é impossível. É um pouco impossível isso, né? Você concorda comigo? Não, assim, concordo, cara, concordo. Mas, tipo assim, é que tem tantos, né? Tem tantas fansubras pulando por aí e muitas delas têm contato direto com as empresas originais, por exemplo. Quando a Funimation nos Estados Unidos anunciou que eles iam começar a disponibilizar Naruto no streaming oficial do site deles, com apenas uma hora de diferença da exibição japonesa, eles iam disponibilizar em streaming oficial, com legenda oficial, no site oficial da licenciadora, uma hora depois que o Japão transmitisse. Daí eles anunciaram isso, eles entraram em contato com a fansub com a Datebayo americana, e aí eles concordaram em parar de subar Naruto pra poder apoiar o streaming oficial da Funimation. Quer dizer, eles possuem contato direto com essas pessoas, e ainda assim eles não viram pra eles e falaram: olha, para de fazer isso, entendeu? Senão a gente vai prender vocês, entendeu? Eu tô dando uma visão totalmente leiga mesmo, justamente pra poder tirar essas dúvidas que eu tenho, sabe? Ainda nesse âmbito, o Manga Helper fez uma coisa interessante recentemente, você tá sabendo? Não. Eles mandaram uma carta, se eu não me engano, foi pra própria Shueisha, pra Jump, falando que, olha, a gente já traduz todos os mangás seus, tá tudo aqui, e a gente queria que, se souber interesse da parte de vocês, que a gente fizesse uma distribuição online oficial através da gente, aqui nos Estados Unidos. O que vocês acham disso? Foram ignorados, obviamente. É, a indústria mudou muito, os japoneses agora, justamente pra combater a distribuição digital ilegal, eles estão distribuindo digitalmente, legalmente. Então tá popularizando bastante esses streamings em sites oficiais, que você paga um valorzinho por mês lá de $5, $6 e você... Mas de graça. Não, a Jump disponibilizou muita coisa de graça. Não, muita coisa de graça. Aquele sistema maluco deles tem que ter o programinha próprio. Não, mas é que tá isso com relação ao anime. Com relação ao mangá, o povo eles estão com muita desconfiança ainda com relação à distribuição digital de quadrinhos, né? Porque eles, enfim, eles acham que é mais fácil o cara pegar e ripar aquele arquivo ali do que ele tirar do streaming e jogar em outro lugar, entendeu? Não, porque tava todo mundo falando também do iPad, que o iPad ajudaria a divulgar quadrinhos e tal, mas a Apple acabou jogando bola de geografia em todo mundo, proibindo a maioria dos títulos da Shueisha de serem publicados lá, né? É, vários títulos foram vetados no iPad. Não, parece que praticamente todos, depois. Primeiro vetaram 30%, depois falaram, não, nada que tiver qualquer tipo de pornografia, nudez, consumação de sexo ou violência vai poder ser publicado. Ou seja, sem mangá. A não ser que seja feito nos Estados Unidos, que a Marvel continua publicando. Revista com ensaio fotográfico gráfico sensual, continua publicando. Mas se é de fora, não pode. Tá bom, né? É pornografia de fora, é muito assustadora. É creepy. O pessoal tá muito puto com a Apple, cara. Mas muito puto mesmo. E a própria Apple, um tempo atrás, virou e falou, não tem pornografia aqui no iTunes. Se você quiser pornografia, vai usar o Android. Vai usar outro produto de outra empresa. Não tem, nosso. Só que tem. Não tem pornografia mesmo? De país nenhum, tem? Pornografia mesmo, não. Mas isso não é só... Mas tem sensual, né? Tem ensaio sensual, mas tem as revistas da Marvel que são muito violentas, da DC que são muito violentas, às vezes mais violentas do que muitos mangás, não foram vetados. Mas se veio de fora, eles vetaram. Ah, isso é uma coisa... Deixa eu só inserir uma coisa aqui. Não é assim... Fansub, hoje em dia, não é mais um tabu como era 5 anos atrás. Nossa, será que é possível? O que vai acontecer se o tirador de elite vai na sua casa e vai te matar? Não. As empresas, inclusive, elas não têm dinheiro pra poder fazer uma frente de repressão, entendeu? Isso é muito custoso. Isso é uma coisa que gasta dinheiro. É advogada, mexe com direito internacional, entendeu? Então é uma coisa que, de fato, elas contam com isso. Quando elas vão lançar uma nova obra, elas já sabem que vão ter determinado prejuízo por causa das fansubs, porque vai ser distribuído pelo mundo inteiro. A certeza de que a obra vai ser traduzida para várias línguas, isso já está presente lá na mesa de discussão da obra. Quando eles estão discutindo lá como a gente vai fazer, quantos episódios vão ser, como que a gente pode fazer para tornar a coisa um pouco mais exclusiva, porque isso já é uma realidade. Então eles já trabalham com isso numa análise mercadológica, né? Eles já têm esse fator, já faz parte do mercado. Porque isso é uma realidade. Então, essa coisa de, olha, o que vai acontecer com as fansubs? Qual vai ser o futuro das fansubs? Isso não é mais a pauta da discussão. Não é, porque não vai acontecer essa casa bruxa. Porque é uma coisa muito onerosa. É uma coisa que você... a empresa tem que gastar muito dinheiro nisso e o resultado não é equivalente. Não é equivalente. Ele vai conseguir reprimir aqui na África do Sul, mas o mundo inteiro vai continuar distribuindo. Aí tem determinado país que não faz parte da convenção internacional. Aí você vai ter que se registrar lá como empresa para poder reivindicar o seu direito. Então, quer dizer, é custoso. Não tá aí. Não é cogitável mais. Então, o interessante é, como se é justamente... Pode falar. É como se fosse tipo um câncer que vai se alastrando pelas veias. Exato, entendeu? Exato. Arrancando o braço do cara e depois tem que arrancar metade do tronco dele. Exato. Não, pra que isso? Vai, senta, abstrai, faz a sua químio, faz nossa, ali. Faz só de tipo escanzinho. É. Pede. Faz ali, senta ali, pega a revista. Entendeu? Mas pra que não aconteça isso, eles já fazem todo um estudo de como vamos tornar isso um pouco mais exclusivo. Como vamos dificultar isso de alastrar pelo mundo, entendeu? Então é aí que eles criam tecnologias e criam coisas novas pra tornar a coisa diferente, né? Mas como vocês falaram, às vezes não, em grande escala, as fansubers, elas executam um papel de divulgação assim, que eles nunca teriam. Eles nunca teriam meios de fazer a coisa ser tão popular no mundo de uma forma tão rápida. Talvez eles devam parte dos lucros dele às pessoas que fazem fansub, né? Sem dúvida. Mas que não deixa de ser uma infração. É, de fato, uma infração. E a pessoa, ela tem que se conscientizar disso. Vai continuar fazendo fansub, mas sabe que pode aí terminar, pode ter a sua conta do YouTube excluída, pode ter sua conta lá de não sei aonde excluída. Por quê? Porque as empresas que têm capital, as empresas que têm CNPJ, né, elas estão aí na reta, elas estão aí no, na frente de combate aí. Os criadores vão buscar eles, não você. Então quem vai pagar a indenização são eles e não você. Então é muito mais fácil para os servidores hoje tirar do ar, como acontece por violação de direito autoral, do que você receber uma cartinha, né, com a Shueisha, com sei lá quem seja, falando, olha, por favor, não traduz mais o nosso mangá não, entendeu? Isso não vai acontecer. 旅立つ駅のホームで、マイホームタウン、君を連れ去り。 Deixa eu dar uma pausa aqui que eu acabei de atender uma vizinha muito estranha que pediu o celular emprestado rapidinho. Ela? Não conhecia. Acabou de se mudar mais uma coisa aqui pro lado. Aí o que aconteceu? Ela pediu o celular rapidinho, aí eu fui levar o celular pra ela. Dei na mão dela e falou: não, liga pra mim que eu não sei mexer em celular, não. É uma senhora? Não, deve ter uns 20 anos. Aí eu fui, disquei o número, ela ligou. Nisso ela vira e fala assim: ela não diz nem alô. A pessoa atende e ela fala: eu só queria dizer que uma relação não é isso, não, tá? E desliga. Dá na minha mão e fala: muito obrigado, se precisar de alguma coisa, estamos aqui. E entra em casa. Agora, relação. Ou seja, eu desliguei o telefone antes que o namorado, sei lá, traficante maluco dela me retorne, entendeu? Eu tô imaginando ela ligando pra prisão, sei lá. Na verdade, relação é um nome fantasia pra trouxa de maconha. Ele mandou errado, entendeu? Ah, claro, entendi. Ela tá ligando pro presídio. Não é só isso aqui, não. Tem mais. Eu tô registrando. Exatamente. Eu tô registrando aqui no Gcast que é melhor do que fazer um boletim de ocorrência, entendeu? Uhum. Se vier bater aqui, já tá registrado aí. É todo mundo aqui de testemunho. Isso. O Brasil, o mundo inteiro aí de... O que a gente tava falando mesmo? Deixa eu acrescentar só uma coisa. Sim, por favor. Antes, as pessoas se protegiam porque, para as empresas reivindicarem seus direitos, elas deveriam ser registradas no país, né? Onde ela fazia valer o seu direito. Isso antes das convenções internacionais. Aí tiveram a ideia de juntar os países e falar: não, agora, para acabar com essa impunidade, vocês não precisam mais se registrar em todos os países onde vocês vão reivindicar os seus direitos. Vocês independem agora de registro. Vocês já vão mandar um ofício, ó, tá acontecendo isso, eu sou o autor dessa obra, aqui tá o papel aqui provando, aqui tá os projetos, o que seja, o registro no meu país, e por favor reprima esse criminoso aí no seu país, já que você faz parte do pacto internacional. Aí, pra ele ser bonzinho, né, com a ONU, né, pra ele sair bem na fita, o país vai lá e toma providência. Então hoje em dia não tem mais essa distância de: não, o cara tá lá no Japão, até ele criar uma filial aqui no Brasil, contratar um advogado e processar, eu já tenho filho e tô casado. Não, agora já é possível, agora não, há anos isso já é possível, mas é só pra dar um overall no panorama jurídico e que, de fato, uma empresa que se encontra na Nova Zelândia pode tomar providência em relação a você. Já que você quis insinuar que fansubers não tem mulher ou que são todos adolescentes? Olha, não foi muito intencional, mas se a carapuça serviu... Mas basicamente é o que acontece. Então, assim, todas essas perguntas que eu fiz em relação a isso, assim, do porquê que realmente não se toma uma medida grande, não sei o que lá, eu falei isso mais porque, enfim, é uma dúvida meio de leigo mesmo, né, mas que eu sempre tenho, porque, por exemplo, eu tinha visto um vídeo uma vez, né, que era um fizeram um painel numa convenção de anime nos Estados Unidos. E aí tinha na mesma mesa conversando. Tinha dois membros. Tinha de um lado tinha membros de fansubres e de outro tinham membros da indústria oficial. Tinha chefe de marketing das empresas, tinha um lá que cuidava... Enfim, pessoas que fazem parte da organização, né, das empresas, das produtoras, licenciadoras de anime, e de outros fansubres. E eles comparando os seus estilos de trabalho, etc, todo mundo conversando amigavelmente, dando risada. E o que acontece? Tem aquele cara ali falando que é um fansuber, né? Eu sou um fansuber, eu pego ilegalmente obras e ponho ali. Por que não tinha, sei lá, a polícia na porta esperando pra levar ele embora, sabe? Porque quem é interessado em prender essa pessoa? Primeiro assim, primeiro que não trata-se de um crime, que você vai ficar na cadeia, não é um crime. Na verdade, trata-se de um dano patrimonial. Uhum. Né? É um dano patrimonial. Você vai se responsabilizar para pagar o prejuízo que aquele autor, do que aquele criador sofreu. Quer dizer, o único interessado em te responsabilizar é ou o próprio criador ou a pessoa que é a cessionária dos direitos patrimoniais daquela obra. Quer dizer, é a pessoa para quem o autor concedeu os direitos patrimoniais, né? Por exemplo, uma empresa que compra do autor o direito de explorar comercialmente aquela obra. Ele nunca vai deixar de ser autor, nunca vai deixar de reivindicar e de fiscalizar a sua obra, onde ela está sendo usada, qual é a conotação que ela está sendo usada, em que evento ela está sendo exibida. Quer dizer, ele vai continuar fazendo essa triagem e reivindicando caso não lhe agrade. Agora, aquela empresa que explora comercialmente aquela obra, ela passa a ser a interessada também em punir e em responsabilizar determinada pessoa jurídica ou física pelo dano que ela está causando àquela obra. Quer dizer, todos esses atos que acontecem na internet, ao mesmo tempo que promovem, eles geram esse efeito na pessoa. A pessoa não vai mais até a obra, na loja, comprar porque é uma coisa inédita. Ela já viu ou teve muito acesso pra ver. Agora o fator é outro. Ah, eu sou colecionador, eu vou comprar. Eu gosto de capa bonitinha. Antes era, eu vou comprar porque eu quero ver. Agora não, eu vou comprar porque tem uma edição deluxe, diamantes e in the sky, entendeu? Aí você vai lá e compra. Porque... Quer dizer, esse... Pode falar. Você acha que a distribuição pela internet, a distribuição desse tipo de pirataria online, ela aumentou, de fato, os prejuízos para a empresa? Ou você acha que a pirataria sempre teve e que isso é exagero deles porque precisam arrumar alguém para colocar a culpa? Que é isso? Depende. Tudo outro depende. É isso, entendeu? Quando não tinha internet, saiu um filme VHS, tinha VHS pirata, quando tinha disco de vinil, a galera não comprava o disco de vinil, a galera comprava fita cassete no camelô. Em 92, o pessoal lançava Video Girl Eye em Betamax, pra você assistir. Então, será que a internet, com o alcance dela e com as facilidades que ela proporciona, ela realmente deu um prejuízo mais significativo do que a pirataria de antigamente? Olha, vamos determinar de quem a gente tá falando. Uhum. A gente tá falando do criador nacional ou do criador que tá do outro lado do planeta? De todo mundo. Mas vamos focar mais do que tá lá fora, porque a gente tá focando mais na coisa do anime, nas fansubbers, então vamos... O que tá lá fora, o que tá do outro lado. O mangaka, o cara que produz anime lá no Japão, eu acho que ele não tem muito o que reclamar dos fansubers. Por quê? Se o mercado dele era um mercado local, era um mercado Japão, e ele só poderia ter expectativas em referência ao Japão, por exemplo, eu posso vender tanto. Eu sei que a minha marca máxima de venda é tanto, porque a população japonesa é tanto. Então eu não posso passar disso. Afinal de contas, o meu produto só está exposto aqui nessa área aqui. Então ele não teria muito em que se preocupar com as fansubs, porque ninguém ia deixar de comprar lá no Brasil, porque o produto dele não estava à disposição à venda lá. Então, quer dizer, ele não tá perdendo com isso nesse momento. A partir do momento que a obra dele, ele começa a receber demandas de fora do país, interessadas na exploração comercial do produto dele, quer dizer, novos contratos vão surgindo, novas oportunidades vão surgindo para ele. Isso só é bom. A responsabilidade e o interesse em prevenir e reprimir esses vazamentos, essas pessoas que fazem upload ilegais na internet, passam a ser dessas empresas que exploram comercialmente a obra daquele autor. A ele só interessa os contratos que ele vai firmar. Os contratos com as empresas que ele vai firmar. Um para cada país, um para cada língua que vai comercializar aquela obra dele. Então até aí ele tá ótimo, ele tá bem. Porque a obra dele é bem querida, tá lá na internet, tá ilegalmente. Mas ele sabe que é querida, ele sabe que as pessoas vão estão gostando, ele vê os comentários, quer dizer, no quesito popularidade, ele nunca poderá reclamar dos fansubs, de forma alguma. Agora, da mesma forma que no boom, no frisson daquela obra, ele recebe várias propostas de contratos para exploração comercial em vários países da obra dele, depois de um tempo, aquela marca vai perdendo força. Porque já tá tão disseminada no mundo, em todas as línguas, em várias versões possíveis e imagináveis, ilegal ou legalmente, que aquela marca já perde força. Apesar das empresas já continuarem com seus contratos, continuarem com a marca sob sua tutela, aquela marca vai perdendo força. Vai acontecendo uma saturação no mercado. Todo mundo começa a ver aquilo muito na internet. Então, fica muito fácil. As pessoas, elas não vão mais até a loja comprar aquele DVD e tudo mais, porque tá ali disponível naquele site que ele conhece, entendeu? Então, como você perguntou, eles tiveram tanto prejuízo assim, né? Eles têm tanto prejuízo assim, numa balança entre prejuízo e promoção global, o que pesa mais? Eu não teria propriedade pra dizer isso pra você, pra poder responder isso pra você de forma correta, né? Até porque eu não tenho vivência nesse mercado internacional. Agora, sem dúvida, a gente não pode apenas demonizar o trabalho desses fansubers. Eles ajudaram, sim, o mercado, eles abriram portas pros mangakas e pros produtores de anime, sem dúvida alguma. Eles infringiram uma lei que é abstrata demais, que é muito fantasiosa, infringiram sim. Eles podem ser responsabilizados por isso? Podem sim. Agora, o autor, pensando nessa promoção que os fansubers proporcionaram a ele, ele não vai ligar pra sua casa te agradecer e te avisar que você tem audiência porque você tá sendo processado. Não, isso não vai acontecer. Então, é uma coisa boa, se você... mas os fansubers não vão ter nenhum retorno. Apenas visitas no seu blog. Então, se você tem um fansuber e tá esperando a Akira Toriyama ligar pra tua casa... Isso não vai acontecer, Assim, com certeza, ele nutre um afeto muito grande por você. Sem dúvida alguma, ele nutre um afeto muito bom, muito assim. Ele quer o seu bem, ele quer que você continue fazendo aquilo, entendeu? Porque você está popularizando o anime que foi lançado no Japão. Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia o anime já é lançado no Japão e em cerca de uma semana já tem alguma coisa online já no mundo, né? Oferecendo, enfim. De hoje em dia, quando sai um seriado em qualquer lugar, já tá aqui na TV a cabo uma semana depois, já tá online em algum site. O problema é que, até trazendo um contexto mais brasileiro, né? A gente tá sempre lá atrás em tudo. Então, por exemplo, agora, nos Estados Unidos, os Estados Unidos começaram a reagir com relação a isso. Então, agora lá, pras séries de anime principais, assim, da temporada, com uma diferença, assim, de uma hora ou de um dia, no máximo, o anime passa lá e você já tem ele em streaming aqui, oficialmente e legalmente. Mas, com relação ao Brasil, a gente não pode sofrer desse serviço, porque se a gente entrar no site de streaming deles lá, vai ser bloqueado pra gente. Pouquíssimos animes são liberados pra cá. Qual o motivo disso? Porque eles compram, o licenciador americano compra o direito de distribuir por lá, geralmente nos Estados Unidos e Canadá. Não. Porque você sabe que essa prática é comum em vários servers de vídeo. Uhum. Isso é comum. Por que é? Porque aqui no Brasil as coisas não são como nos Estados Unidos, nesse sentido de exclusividade, de premiere, por que não? O seguinte, que na hora deles... Tô falando o seguinte, a prática das fansubers aqui no Brasil, aqui na América do Sul de uma forma geral, ainda vai ficar bem mais forte do que ela fora, porque todas as medidas que eles estão tomando lá fora pra poder enfraquecer as fansubers aqui não fazem efeito, porque aqui ainda é a única forma de você ver anime decentemente ou de você ver um seriado decentemente é pela fansuber abaixando. Porque mesmo quando é seriado que passa na TV a cabo, você na internet vai conseguir uma qualidade melhor do que a que você consegue no seu canal, sabe, da Sky, muitas vezes, então é complicado isso. Isso você contar os vários casos de coisas que nunca vão vir pra cá. Eu nunca vou ver o Gundam Clássico sendo lançado no Brasil. Eu nunca vou ver Haruhi sendo lançado no Brasil. E quando eles lançam, por exemplo, lançaram Jiraiya em DVD, entendeu, sabe? Olha que legal, você compra, legal, você compra, custa, sei lá, quase R$200, você compra, né? O problema é que todo mundo reclama que a qualidade veio péssima, eles pegaram... E de VHS, tem a música que tem qualidade de VHS. Quer dizer, é complicado, sabe? Você quer apoiar a indústria desse jeito, né? Quando... Na indústria não ajuda muito. Quer dizer, você quer apoiar a indústria, você quer seguir nos trilhos. Eu, por exemplo, passei na banca e comprei a revista do Superman. E do Batman. E do Batman. E eu tô com vontade de comprar também. Porque a Panini tá reestruturando as revistas dela, tá, as edições estão menores, estão um pouco mais baratas. Estão fazendo uma jogada de marketing pra você cair no conto deles e acabar dando mais dinheiro pra eles sem perceber. E eu caí e comprei, sendo que é muito fácil, eu posso conseguir essas edições por scan, e é por scan que eu leio a maior parte dos meus mangás e dos meus quadrinhos, embora eu compre muitos, pelo valor emocional e porque eu gosto de ler no papel, eu gosto de sentir o cheiro de papel, eu gosto de sentir o cheiro de tinta. Mas muitas vezes a indústria não ajuda. E com relação a esses sites de streaming também, quer dizer, eu gostaria de ver esses, o sinal desses... o acesso a esse site sendo liberado aqui pra gente também. Eu gostaria muito de ver legal. Infelizmente, isso não vai ser muito fácil. Por quê? O Brasil, é, como é um país de extensão territorial muito grande, e que o acesso à internet aqui no Brasil já é uma coisa, assim, considerável. O Brasil, com certeza, ele, a inclusão digital, né? Não, galera, já tá aí, e todo mundo tem acesso à internet. Tem o ar na praia. Ah, maravilha. É uma maravilha. E aí você, os sites, pra não ter... Como assim? O site... Não ouvi, meu. Qual é o VO.com. Tem o Hulu, Crunchyroll, vários sites americanos. Vários sites, eles já baniram o Chile, já baniram o Brasil, já baniram eles de acesso a várias coisas, a vários vídeos. Por que isso? Porque eles conhecem o retrato, né, brasileiro neste âmbito. Aqui rola muita pirataria mesmo, é um pessoal que tem iniciativa mesmo de traduzir, de produzir, de colocar em blog. A coisa rola muito rápido aqui. E quando vai pro Orkut, aí já começa a ter uma porrada de mirror e todo mundo começa a botar em server. Quer dizer, é uma coisa que é muito rápido. Então, pra eles não terem problemas lá na frente, eles já excluíram a fonte de problemas, que é o Brasil. Uma das fontes de problemas, entendeu? Então, se nos Estados Unidos você já sabe que daqui a uma hora ou daqui a um dia você vai assistir decentemente em HD aquele anime que você tá querendo muito assistir, você vai dormir tranquilo, você vai assistir sim, entendeu? Tá tudo sob controle. Você não precisa ir correndo pra internet e pegar a versão. Não! Vai passar em HD na sua televisão daqui a pouco, só esperar um pouquinho. Aqui no Brasil isso não vai acontecer. E é justamente isso que motiva as pessoas a tomarem essa atitude ilegal, e é justamente isso que causa, é justamente isso que desmotiva a indústria. Por que ela não traz essas coisas pra cá? Por que elas não firmam contratos milionários pra trazer essas coisas pra cá? Porque se ela falhar dois diazinhos, já vai estar na internet. O valor comercial do contrato dela vai despencar. Entendeu? Então, quer dizer, é uma prática que se julga justiceira. Ó, tô fazendo isso porque não tô matando, não tô roubando. São os fansubers naquela caixa de sapato achando que é o que deve ser feito, que é justamente a causa pela qual a indústria não senta na mesa e, ó, vamos mudar, vamos ser pioneiro. Pra quê? Eles vão se perguntar isso, pra quê? Vamos ser pioneiro, não vamos ser igual aos Estados Unidos, não vai lançar no dia depois, nesse exemplo, nessa situação hipotética. Ah. Vamos lançar aqui, tipo, 5 dias depois. Pô, em 2 dias já vai estar aí pra todo mundo, entendeu? É o que tá acontecendo com o Lost, né? Tá passando uma semana depois na televisão e mesmo assim todo mundo baixa, ninguém não assiste. Isso... Isso é até um pouco irritante nas pessoas, né? Porque Lost saiu agora 8 horas da noite, às 10 horas todo mundo já tá baixando, correndo, quer dizer, ninguém pode esperar uma semaninha e ver no X-Men. Ninguém consegue esperar um dia, tanto mais uma semana. Isso é uma prática. Isso é uma prática comum. E assim, eu posso falar nada, que eu baixo na mesma noite também. Eu também. Às vezes eu espero 2 diazinhos, mas também não tenho RX, então ninguém pode falar nada. Mas... Eu tenho RX agora, liberaram lá em casa, não sei porquê. Acho que foi por um mês, depois vão cortar. Então, mas pelo menos é limitado e é só agora. Então, faltam também 2 episódios, por favor, não. Não, e assim, mas é engraçado que, assim, olhando pelo lado da indústria, eu fico imaginando os caras já pensando, cara, o que vocês querem da gente? Exatamente. Vocês querem o quê? Que passe uma hora antes, sabe? Vocês querem que eu roube o projeto na casa do cara? Não, é, você quer ler o roteiro, você quer participar sabe, do storyboard, da coisa, da filmagem? Vai rolar um streaming na mesa de reunião, né? Não, exato. A gente vai transmitir a filmagem ao vivo pra você, você vai ver o cara editando. Só que, por outro lado, é uma coisa assim, vai fazer o quê pra acabar com isso, né? Não tem como, né? Tem como, exatamente isso. Ou você, ou o seu mercado torna o seu mercado pioneiro, você faz um contrato foda com o criador lá, sabe? Lançou lá, na hora que você estiver lançando aí no Japão, já manda aí a sua equipe fazer a tradução em português, é tudo oficial. Aí quando lança tudo oficial ao mesmo tempo. Porque, assim, tipo lançamento mundial, sabe? Porque assim, o lucro, por exemplo, tá lá, a ABC colocou Lost no ar. O lucro dela inicial, quer dizer, a grana que vai pagar o episódio já tá garantida, porque eles estão tirando isso dos anunciantes, dos espaços comerciais, eles estão transmitindo na televisão americana, o público americano tá ligando, tá assistindo, o anunciante tá pagando, a grana dela tá garantida. Eu acho que nesse caso, então, é, quem sai perdendo são os licenciadores internacionais, que é quem vai comprar o direito pra vender o DVD, ou a AXN, que vai transmitir aqui uma semana depois, porque eles sim não podem competir, eles não podem transmitir um episódio legendado ao vivo, enquanto passa na ABC, tá passando legendado aqui. Talvez até possa, mas talvez isso seja, a logística disso seja complicada, não sei. Normalmente o que eles fazem é uma hora depois, ou duas horas depois. Como essa realidade é uma realidade imperiosa, assim, não tem como você deixar, fazer com que as pessoas deixem de ripar e jogar na internet uma hora depois. Não tem como isso acontecer. A tecnologia tá aí pra você fazer o seu filme, como tá aí pro consumidor que vai ripar também, entendeu? Uhum. Quer dizer, é uma coisa que não tem como. Uma não exclui a outra. As duas têm que conviver de alguma forma. Então, o mercado, ele tá aí pra poder... os empreendedores estão aí pra poder pensar alternativas de fazer aquela obra ser mais valiosa. E você fazer um lançamento mundial, em boa qualidade, num canal certinho, isso é uma das alternativas. E certamente, isso pode ser uma oferta. Isso é uma oferta presente lá no Japão. Não tem quem pague o preço e não tem uma empresa que tenha um culhão pra poder dar a cara a tapa, né? Porque pode ser que ela firme um contrato, sei lá, muito, muito valioso e chegue aqui e não tenha o retorno interessante. Até porque ela vai comprar os direitos de exibir aquilo, mas ela tem que vender pra alguém. Ainda tem um fator do interesse de quem vai comprar. Quer dizer, é uma coisa muito complexa, mas um fator determinante pra que isso aconteça é justamente a mudança da conduta aqui no Brasil, dessas pessoas. Infelizmente, ninguém vai deixar de baixar, por quê? Se você não baixar, você não assiste. E a certeza da impunidade, que você nunca vai receber uma cartinha do Akira Toriyama pedindo pra você não fazer isso, é... Tudo isso é a causa do fato do nosso mercado ser tão retardado, assim, em relação aos países de primeiro mundo. Analisando por esse ângulo, então, no final das contas, se a única forma de combater isso é oferecendo um produto cuja qualidade seja superior à qualidade do produto ripado, do que você baixa, etc. Então, se a única forma de combater é aumentando a qualidade, então, no final das contas, pode ser uma coisa boa, no final das, sabe, pra indústria. Claro que sim, mas é o seguinte, só assiste em HD quem tem o quê? É claro. O receptor digital, uhum. Quem tem a televisão adequada, tem todo o equipamento para aquilo. E a gente sabe que essa não é a realidade do nosso país ainda. Cara, o que deixa o Brasil num estado desesperador mesmo nesse sentido é o seguinte, aqui a galera não liga tanto para a qualidade. Eu mesmo, eu compartilho aí desse pensamento. Eu acho que, para mim, baixei a RMVB, maravilha, assisti, maravilha. Beijo. Diego, por culpa de pessoas como você... Sim. Cinco filmes num DVD só no camelô. Não, e acho conta, que tá lindo. Não, e conta, esses dias eu tava andando na rua, me encontrei com a mãe da Otis, ela virou pra mim toda feliz, dizendo que tinha acabado de comprar um DVD que vinha 7 filmes. Deus! Nossa, que tecnologia! Hoje você pode... Pra você assistir no seu celular, né? É. Não, hoje você vai no camelô... Magia. YouTube hip, né? Você vai no camelô e você pode fazer... Você quer deixar a festa de aniversário do seu filho mais divertida? Você pode ir lá, você compra os 6 filmes de Harry Potter, as duas Crônicas de Nárnia e mais as duas primeiras temporadas do Círculo do Pipão Amarelo. Todos no mesmo DVD, que não é dupla face, tá? É numa... E leva de brinde o pack só pra baixinho, né? Com todos os 7, os 8 que tiverem na Xuxa pra você poder aí fazer o day after. Eu já cansei de dizer, gente, isso aqui. Eu conheço gente que assiste Lost que não baixa o RMVB do Mega Upload, não. Ele assiste no streaming do Mega Upload mesmo. Quando você coloca pra baixar o arquivo, tem uns que tem no Forshare também tem isso. Você pode pré-visualizar o arquivo no streamingzinho com a qualidade terrível. É o Mega Vídeo. É ali mesmo que o cara assiste. Entendeu? Não, o Mega Video ainda parece um streaming gigante na tua cara. Não, mas do Foreshared que é pequenininho. Eu conheço gente que veio do Foreshared também. Então, assim, basicamente tem duas frentes de ataque, então. Uma é aumentar a qualidade e a outra é apelar pra pena das pessoas. É chorar a miséria mesmo, que é o que a Shonen Jump fez. A Shonen Jump fez, mas tem um outro caso que eu queria contar antes, que é uma outra alternativa. Que é você invadir o site alheio e tirar do ar na marra. Quem fez isso, gente? A partir de agora, toda vez que eu falar Midori, você substitua mentalmente por Minori. A Midori, uma produtora de jogos de visual novel, tem a TL Wiki. É uma wiki que faz tradução de várias visual novels. Novels. E essa Midori, ela já tava implicando muito com o Ocidente. Desde aquele caso do Replay, que teve as feministas e tudo mais. A primeira coisa que ela fez, ok? Então o nosso site agora só pode entrar quem tem IP japonês. Não queremos gringos aqui. E colocaram uma mensagenzinha aí do tipo, sei lá, vá consumir água da tua terra. Vocês não tem nada que ficar vindo pra cá. Foi algo bem nesse nível, eles são bem agressivos. E até hoje o site deles é proibido pra qualquer pessoa que não tem IP japonês. Só que a TL Wiki tava traduzindo uns jogos deles. se não me engano, foi F, acho, não, acho que foi F, não. Vou falar com certeza porque eu não sei qual é. E o que, que eles fizeram? Eles deram um jeito de invadir a Wiki, apagaram tudo, deixaram lá uma mensagem. Vocês não têm permissão pra traduzir nossa obra, por isso a gente tirou tudo que vocês têm aí do ar. Cara, sinto muito. Jorge. Quer dizer, fez justiça pelo próprio mouse, né? Pois é. Com os próprios mouses. Então uma briga, rolou uma flame war lá no TeleWix, sabe? Parece que eles mudaram de servidor, eles reverteram tudo. Reverteram tudo e falaram, não, agora que a gente não tira do ar mesmo. Se tiverem mandado uma cartinha, tivessem ligado pra gente, tivessem pelo menos mandado alguma coisa legal, ao invés de invadir o meu site e apagar tudo, ser mais ilegal do que a gente. Exatamente. Então vamos tentar mapear, vamos tentar dar uma olhada à la Google Earth no que a gente tá falando aqui. O Brasil, ele está numa posição periférica em relação ao mundo, em relação aos Estados Unidos, em relação às grandes potências nas produções audiovisuais. As nossas produções nacionais são completamente marginalizadas por nós mesmos, por quesitos de qualidade, por quesitos de, enfim, N quesitos, não vem ao caso. Nós não temos, nós podemos solucionar isso trazendo com empresas que tenham atitudes pioneiras, que firmem contratos em tempo real com o que está acontecendo no mundo, para que a gente não pense, eu vou baixar. Não, não vou baixar. Eu tenho certeza que daqui a alguma horinha, algum tempo, eu vou assistir em alta qualidade, vai estar tudo bem. Isso poderia acontecer? Poderia. É a solução? Seria se todos nós estivéssemos equipados para usufruir de uma qualidade boa de serviço, que não é o caso. A gente está começando agora com essa coisa de TV LCD, TV não sei o que de LED e não sei o que lá, aí lança 3D, lançando um monte de coisa, mas ninguém tem nada. Não tem uma comunidade de pessoas que tenham aquilo, entendeu? Ainda não. Há um pouco tempo atrás foi o laptop. Laptop era uma coisa, né, uma coisa rara. E aí, de repente, todo mundo tem um laptop na esquina. Então, assim, quando todo mundo tiver uma televisão decente, uma noção de que você tem qualidades de vídeo para assistir, olha, isso é digital, isso aqui é Full HD, isso aqui... As pessoas não têm noção disso, elas não têm. Quando o consumidor, quando cada pessoa tiver uma noção mínima de qualidade que elas podem, sensorialmente falando, né, que elas podem usufruir daquela obra de uma forma melhor, quando tiver essa educação aqui no Brasil, que aí as empresas vão estar de olho, aí sim seria viável um contrato desse, em tempo real. Um contrato que trouxesse qualidade de verdade para todas as pessoas, não todas, né, mas uma grande escala no Brasil. Então, esse não é um cenário possível, não é. Então, exatamente por isso que isso não vai acontecer no Brasil. A gente está na periferia e vamos continuar na periferia em relação às novidades e às informações novas. É isso que vai acontecer. Já tá rolando um barateamento, né? Eu peguei aqui a revista que o LiveView comprou legalmente e atrás dela tem todos os filmes do Batman em Blu-ray por R$60 cada. Desde o Cavaleiro das Trevas até Batman e Robin, Batman Eternamente, Mulher-Gato. Então, Prepara tudo. Eu compro Mulher-Gato em Blu-ray pra poder ver a Halle Berry vestida de couro negro melhor. Ah, claro. Assim, vocês concordam com esse cenário? Vocês conseguiram visualizar esse cenário? Então quer dizer que é uma impossibilidade. Assim, quando isso pode mudar? Quando vai mudar? Isso a gente não tem nem capacidade de dizer. Essa questão toda me fascina tanto, porque é uma coisa assim, se eu fosse empresário, sei lá, eu sentava e chorava mesmo, porque... Exato, cara, não tem o que fazer o quê? Assim, não tem como mudar a forma de pensar das pessoas, entendeu? O brasileiro tem muito essa coisa de se dar bem a qualquer custo. Então, o brasileiro, quando compra um DVD com 1 milhão de filmes dentro, ele realmente acha que tá fazendo um grande negócio, em todos os níveis. Exato. Olha, por que eu vou comprar Batman Begins em Blu-ray por R$60? Eu posso comprar todos esses filmes num DVD só. Eu não tenho televisão mesmo, Full HD. Eu não tenho nem aparelho pra rodar esse Blu-ray. Eu pego... Na verdade, ele nem pensa nisso, né? É, nem sabe o que é Blu-ray, né? Quer dizer, eu posso conseguir o seriado antigo do Batman, posso conseguir todos os filmes modernos, desde o Tim Burton até hoje, por R$10. Na semana passada, o meu tio tava assistindo, por exemplo, Avatar, fã dublado, amarradão. Porra. Amarradão. Pirata, né? Horrível, assim, fã dublado. Uma coisa horrorosa. E tava amarradíssimo com a pipoquinha lá. Então, quer dizer... Achando o máximo. Ah, coisa maravilhosa. Então, quer dizer, é uma questão de consciência, não é? Então é aquela coisa, já que você não tem o intelecto mínimo para ser o nosso consumidor, vamos banir você. É basicamente isso que acontece. Então, para não ter problemas, eu vou banir o brasileiro para que ele não me cause problemas lá na frente. Que é a postura do Vimeo, perdão, do VO.com, que é um site que disponibiliza servidor para vídeos em alta qualidade. O Mixi, que é o Orkut japonês, só aceita japonês que tem um celular japonês. Eles te mandam SMS para você confirmar a sua inscrição. Quer dizer, é uma coisa muito restrita. É tudo muito restrito. Então, essa é a solução por hora para poder, para poder prevenir grandes prejuízos e para poder fazer com que a sua obra não seja desvalorizada, seja fã dublada e que o seu tio não assista comendo pipoca e muito amarradão. Eu vi uma cópia pirata de Avatar, o meu colega de trabalho comprou e tava assistindo com a janela no computador lá do trabalho, com a janela minimizada assim, pequenininho, do lado, adorando. Eu trabalhei uma tarde inteira ouvindo Avatar dublado. Solução, infelizmente, não tem pro nosso mercado. Então o que vai acontecer? As fansubs são muito úteis ainda, elas devem existir, estão infringindo a lei, estão, mas infelizmente é o cenário que é a caixinha de sapato em que nos colocaram, né? Elas podiam ser um pouco, se levar um pouco menos a sério, né? Porque você vai mexer com fansub, eles ficam putinhos contigo. E aí param de fansubar e você fica sem. Não, o cara, sei lá, se você for reproduzir o nosso, nossa tradução, dá crédito pra gente, porque senão a gente vai ter que botar marca d'água. Aí tem um monte de scanlator que coloca a marca d'água deles na página. Tipo assim, cara, você já tá roubando de alguém. Isso que é muito engraçado, que é o mesmo pessoal que fala que faz isso só pela divulgação. Se faz isso só pela divulgação, por que faz tanta questão do teu nome tá ali estampado, brilhando? Não, nós temos um trabalho duro, a gente pega o scan, a gente limpa o scan, a gente traduz, a gente limpa o balãozinho. Por que você faz questão do mangá preto e branco ter lá o colorido no meio da página, estragando tudo? Porque rola toda uma promoção pessoal em cima disso. Por mais que eles falam, que vai totalmente contra o motivo pelos quais eles fazem isso, entendeu? Ele fala, estou promovendo. Quem promove, promove a obra original. Quem promove, promove uma coisa sem querer levar crédito pra isso. Você está promovendo, você só está projetando o criador original para mais pessoas. Mas não, existe sim uma interferência ali. Existe sim o interesse de ser reconhecido pelo trabalho feito. Sim, trabalho que não foi autorizado, né? Eu tô a versão, a legenda de The Office que eu assisto, o cara coloca fulano de tal, traduzindo The Office do áudio desde o primeiro episódio. Tá! Sou bom, eu não preciso da legenda em inglês. Quer dizer, louco, não só o cara quer reconhecimento do nome, como ele faz questão de dizer que ele traduz desde o começo e do áudio. Ele escuta e traduz, ele não traduz da legenda original. E o inglês é bom, né? É! O inglês é bom. E só falta colocar oferecimento, cultura inglesa. É, isso é muito engraçado. Esse cara deve colocar no currículo dele. Legendas ilegais de The Office. Na hora de procurar emprego de tradutor, vamos falar. Traduz The Office desde o primeiro episódio a partir do áudio. Ele tá procurando sua própria identidade, né? É uma profissão, você ser um tradutor ilegal. Por aquele negócio, cara, é bullshit deles falar que é só pra promoção, porque é tantas horas da vida deles que eles gastam fazendo aquilo, que o ego fala mais alto, eles vão querer ser reconhecidos, é impossível. Aí depois o outro cara vai lá e usa o trabalho que eles traduziram, entre aspas, e vão ficar putos, entendeu? E vai, não. Cara, tudo acontece dessa forma. Tudo acontece dessa forma. A mesma coisa de pegar essa gravação aqui e colocar em outro nome. Vocês vão ficar putos, sabe? Vocês não estão... Pô, peraí. É um trabalho de vocês. Não, peraí. Eu não tô... A gente não tá comentando... Sabe? O nosso trabalho é um pouco mais original do que o trabalho da fãs. Ah, mas tudo pode ser traduzido. Se algum gringo traduzir a gente, é pegar todo o nosso trabalho e todo o JCast, tudo que a gente conversou aqui agora, passar pra inglês e dizer que foram eles. Né? E tá lá fazendo sucesso, fazendo, assim, altos contratos, entendeu? Eles traduzem o que a gente fala, decoram e interpretam a gente. Isso. Exatamente. E muda o nome pra se adequar à cultura dele. Olha, eu ia achar maneirinho, sabe? Mas eu ia querer ganhar dinheiro com isso. Se eles começassem a ganhar dinheiro, eu ia... menos dinheiro. Assim, a outra forma, então aqui a gente já apontou a forma do... Forma de combater, então. A gente já falou da qualidade, a gente já falou do Namarra, e falta falar no Chorar Miséria. Então... Foi o que adiantei. Não, no quesito... Como seria isso? Eu não entendi direito. Então, no quesito Chorar Miséria, muitos deles já têm feito. Então, sempre que a gente vê entrevista com alguém da indústria, sempre que a gente vê alguma coisa, a gente fala, não, desse seu apoio aos artistas originais. Permita que nós continuemos a produzir trabalho de qualidade pra você. Se ninguém comprar, a gente não consegue investir, blá blá blá. Então, sempre que eles podem se manifestar, eles falam isso. E a Jump, a Shueisha, né? É Shueisha, mas pela Jump. A carta saiu publicada na Jump, tem até a página ali. É, a editora Shueisha, a editora japonesa, responsável pela Shonen Jump, que é a maior publicação shonen aí que existe. Todos os grandes títulos estão nela. Eu tô explicando isso de novo. Não sei pra quê. Porque eu sei que tem gente nova escutando, então eles precisam falar. Claro. Né? Então, eles publicaram, pela primeira vez, isso é histórico, eles se manifestaram sobre a coisa dos scanlators. Eles falaram o que eles acham a respeito disso e publicaram uma carta, que a gente já falou dela aqui no ar, mas falou por alto, publicaram na Shonen Jump uma carta direcionada às pessoas que escaneiam. Nós tivemos acesso a essa carta através de um scan. Pois é. O que é paradoxal e irônico. A gente tem aqui o texto em inglês, então a gente vai ficar meio travado, que a gente vai traduzir enquanto lê. Então, cachete. Oferecimento, cultura inglesa. Vamos lá. Quem vai traduzir? Para todos os nossos leitores. Existem muitas pessoas... Postando injustamente, injustamente. Unjustly, injustamente mesmo? Não, peraí, Diego, você que é... Traduz aí pra gente. Bom, tem muitas pessoas injustamente postando cópias do mangá na internet. Peraí, traduz com tom de voz de tradutor simultâneo do Oscar no SBT. Ah, tá bom. Tem muitas pessoas traduzindo injustamente cópias do mangá na internet. Essas cópias não autorizadas são... Peraí, foi o japonês que escreveu isso, né? Foi. Ah, tô entendendo. Ele não postou em inglês, não. Foi alguém que traduziu do japonês. Essas cópias não autorizadas não estão em sintonia com a vontade dos mangakas. I want to work to be ready. Eu não quero que o trabalho seja lido dessa forma, entendeu? Não, eu fiz a obra pra ser lida dessa forma. É, isso. Estão atrapalhando as intenções do autor quando eles gostariam que a obra fosse lida da forma deles, desta forma. É muito difícil traduzir o pensamento japonês, né, cara? Nossa! O Diego até já saiu do personagem. Não, essa frase... Isso aí foi traduzido... Isso aí é inglês de japonês. Não. Isso foi alguém que traduziu do japonês pro inglês. Mas traduziu mantendo o modo de pensar japonês, sabe? Ah, tá. O que essa frase quer dizer é o seguinte, que os scanlators estão distorcendo o que o autor... A forma que o autor quer que seja lido o mangá dele, entendeu? A forma original, porque é uma tradução que não foi aprovada, né? Tipo, o autor quer que o mangá dele seja lido no papel com uma tradução oficial e esteja recebendo por isso. E os scans não permitem que isso aconteça. A ação de postar essas cópias não autorizadas na internet, obras onde os mangaka colocam todo o seu coração, não estão apenas machucando os mangakás na sua vida real, mas estão contra a lei, ainda que estejam sendo disponibilizados ilegalmente, com boas intenções. Toda hora descobrimos novas cópias não autorizadas. A gente conversa com o mangaká e consideramos possível conversar alternativas. Eles consideram todas as alternativas possíveis de contra-ataque, né? Isso. Direto com o mangaká. Diego, contra-ataque simultâneo. Não é. Acho que a gente estaria melhor que ele. Ele não estaria trabalhando bem no Oscar. Não. A mulher... Ela fica assim, mais um número, obrigado. Essa altura a mulher já recebeu o prêmio, o melhor filme. Já. Eu gostaria de mandar um beijo para... que na sala e obrigado. Muito obrigado. Mas o número de pessoas que não consideram os nossos esforços é muito grande. E no presente momento, não conseguimos conversar com elas. Temos um pedido para todos vocês, leitores. Essas cópias não autorizadas na internet estão profundamente machucando a cultura dos mangás, os direitos dos mangakás e até mesmo a alma dos mangakás. Olha isso. Por favor, entendam mais uma vez que tudo isso é contra a lei. Seus filhos da puta. Olha só, é uma puta farsa de sacanagem. A gente não tem pulseirinha. Inclusive, os mangakás e a Shueisha vão severamente tomar providências contra essas cópias não autorizadas que existem na internet. Por favor, leitores fiéis, continuem apoiando a gente. Porque o mangaká trabalha desde as 8 horas da manhã. Cara, sabe o que eu tô me lembrando? Olha isso aqui. O Live Indio vai lembrar. Por favor, ame o Café Miami. Cara, você achou o Café Miami, cara? É uma propaganda. Então, traduz completamente o feeling desse mangaká que está com a sua alma, entendeu? Maculada. Porque ele não consegue dormir, minha gente. Minha gente, cada cópia que você coloca na internet está afetando diretamente o pãozinho que ele compra de manhã. O Café Miami que ele não pode... O Café Miami que ele não pode comprar, quer dizer, ele vê esse anúncio, por favor, ame o Café Miami, e ele se vê subtraído da possibilidade de amar o Café Miami. E thanks, many thanks. Quer dizer, many thanks. Eu tô falando de um anúncio do... Eu vou salvar aqui o arquivo, eu mando, boto no post a imagem. O anúncio do Café Miami, que é muito... Quer dizer, um café que tá aí desde 43, e ele não pode apreciar o seu Café Miami todo dia porque você não considera a alma dele. Eu realmente estou sem palavras. Café Miami fazendo escola. Não, o mais interessante é que isso saiu em japonês na Jump, na própria revista. Então o pessoal que faz escândalo lá de cá não ficou sabendo de nada. Mas eu entendi, sabe? Meio que pro pessoal que... Porque quem publica a Raw pros gringos traduzirem, pros americanos traduzirem, são os japoneses. Então eles estão pros japoneses não publicar a Raw por lá, pro pessoal daqui não traduzir. Mas também há a teoria, tem gente falando que talvez seja medo de aumentar a difusão de ler mangás pela internet, e os mangakais que estão meio ali como escravinhos deles passarem a publicar digitalmente, sem precisar. Recebendo os lucros diretamente. Diretamente, que foi o que aconteceu com um mangaká recentemente. Ele fazia um mangá sobre um médico, não lembro qual era o nome, mas que ele largou a revista e passou a publicar o título na internet, porque ele tava tendo gastos demais e que o lucro não era tão bom assim, e na internet tudo ficou muito melhor. Com certeza. Tá rolando essa possibilidade deles terem publicado isso com medo dessa popularização e dos mangás acabaram largando eles e eles falirem. O objetivo final do autor é o quê? Tornar a sua obra popular, né? É óbvio, ganhar dinheiro, porque é uma consequência. Mas o que ele quer de fato é que a sua obra seja reconhecida, seja comentada, esteja aí em todos os hot dogs. Quer dizer, então ele fazendo isso pela internet, ele vai atingir o mesmo público, o público vai segui-lo onde é que ele esteja, fazendo o que ele estiver fazendo. Então, na verdade, o grande coadjuvante aí é justamente a editora, né? Porque o produto dela não vai ser mais imprescindível. Então, vai ser diretamente um canal entre o autor e os seus fãs, né? E ele vai receber todos os créditos por isso, vai poder firmar contratos pessoalmente. E é uma atitude muito interessante, inclusive. Muito interessante mesmo. Eu ia falar isso, eu ia falar que os mangakás trabalham desde as 8 horas da manhã sem pulseirinha. Exato. São mais de 250 os mangakás. Aí tumultua. E eles não vieram, né? Apesar da gente. Eles não vieram falar com a gente que tava. Não, mas é isso que o Dark falou. Eles estão mandando os japoneses pararem de escanear e tal. Complementando o que eu tinha dito, esse mesmo cara que passou a publicar o mangá dele na internet, ele falou que quando você tá começando como mangaká, você tem muito mais gasto do que lucro. Você gasta muito mais do que lucro. Porque tem que comprar material e acho que você arca com muito dinheiro, sabe? É muito dinheiro pra você tentar. Só pra você tentar entrar no mercado, você já gasta uma grana absurda. Porque é você que paga todo o material pra você produzir os one-shots. Os assistentes. Os assistentes você paga. Você paga tudo. A editora só te dá o seu buraquinho lá, seus pais, seu salário. E você se vê como você vai fazer pra entregar o material pra ele. Então, o cara, até ele conseguir ganhar um dinheiro, já perdeu muito. Talvez seja melhor pro pessoal hoje começar por uma publicação online, caso isso venha a popularizar cada dia mais. Que não é nem um pouco do interesse do mercado, né? Não é nem um pouco interesse dessas pessoas que hoje dominam o mercado de editoras e tudo mais. Não é nem um pouco do interesse deles. A não ser que eles mesmos, né? Como gerenciem isso, né? Não, como já acontece. A DC Comics tem seu site de histórias diretamente pra internet, alguns. Mas aí, no caso, são extras, assim. Porque a função principal da editora é lançar os produtos físicos, né? O que ainda tá pagando a conta de luz no final do mês é... Lógico. É como as produtoras de CD, produtoras musicais também, né? A MP3 tá aí. A MP3 tá aí justamente. É o pesadelo de todos eles, né? O artista, ele pode perfeitamente fazer o seu próprio site, lançar suas músicas pela internet e viver de shows, que é o que vai acontecer num futuro muito próximo. Isso aí é o pesadelo para essas grandes empresas que comandam o mercado fonográfico brasileiro e do mundo inteiro. É o que já mais ou menos acontece. Atualmente, os artistas, eles fazem parte desses selos musicais que não são tão grandes assim. É sempre o selo daquele rapper, tem aquele rapper que faz um selo pra ele. E aí todo mês lança um single lá no iTunes e depois lança o álbum pro papai. E o pessoal chama de cauda longa, né? São as várias empresas pequenininhas que acabam sobressaindo das grandes. E assim, e aquele negócio, se eu fosse... Eu já falei isso aqui uma vez. Se eu... A Shonen Jump é tão ruim, a qualidade da impressão é tão horrível, parece papel higiênico, sabe? Que se eu fosse japonês, eu leria Scanlation. Scanlation no caso não, né? Eu li os scans. Porque qualquer scan é melhor do que a... Porque eles limpam o scan, deixa bonitinho pra você ler, né? A banca é absurdo. É muito ruim. É, a solução é essa. Ler o scan e esperar sair o cocorrom, né? Só que no Japão já tá intrínseco da cultura deles, né? Eles já cresceram fazendo isso, comprando toda semana, comprando... Então isso é, eles não, nem pensam na possibilidade de pegar e ler pela internet, sabe? Eles compram a revista toda semana, depois limpam a bunda com ela, e dois meses depois compram um cocorrom bonitinho pra botar na estante. Pois é, isso já é da cultura deles. Eles não estão querendo convencer ninguém a comprar nada, porque isso já acontece lá. É, desse assunto eu acho que deu. Eu provavelmente daqui a pouco vou lembrar 1 milhão de outras coisas que era pra ter colocado, mas pode colocar no futuro. É, a gente sempre faz um dois, a gente sempre fala do mesmo assunto depois. Basicamente, a gente falou de soluções, falou do cenário, falou das possibilidades e da nossa situação lamentável. E a gente, aquele negócio, pra finalizar aquele negócio, a gente tá numa posição legal, uma posição maneira, que é aquela posição que a gente não precisa muito, a gente não precisa tanto assim se posicionar nesse questionamento, porque a gente meio que não tem escolha ainda, né? Como a maior Exato. Parte das coisas não tá disponível legalmente aqui, então a gente tá feliz, baixando fansub, sem levar na consciência o prejuízo de ninguém. A gente acaba estendendo um pouquinho pra quando é lançado legalmente também. Um pouquinho. pouquinho só, porque a gente ignora. Todos os seriados que eu acho na locadora, eu alugo, eu não baixo. Eu assisto mesmo porque eu também. A minha banda não é tão grande assim, meu HD não é eterno, e ajuda bastante a poder alugar alguma coisa. E até porque você considera a alma de cada pessoa que tá envolvida naquela obra, né? Com certeza. Eu, cada vez que eu alugo uma temporada de House pra assistir, a gente pensa na alma do Rick Lowry. Eu imagino o Rick Lowry todo feliz, porque eu não tô machucando os sentimentos dele. Agora, aquele negócio é... Cara, eu não vou... A hora que eu tiver dinheiro, talvez eu compre Changeman em DVD, mas Jiraiya eu não compro não, porque a qualidade tá muito ruim. Cavaleiros Lost Canvas é comprável? Tá Cavaleiros Lost Canvas é uma coisa interessante, né? Porque saiu aqui logo depois do Japão, aqui no Brasil. O anime é bom, o preço tá alto, assim. Esse foi, foi uma iniciativa bem legal, e que faz muito sentido também, porque Cavaleiros faz muito mais sentido fora do Japão do que lá dentro. Porque a gente fez aqui alguns reviews de filmes, de movies japoneses que são disponibilizados nas lojas pra galera poder comprar. E é tudo baratinho. Funcionou, porque todo mundo baixou mesmo assim. É tudo baratinho, pô. Você compra um filme por R$24, por R$30, vale super a pena, você tem ele bonitinho, só no seu DVD. Só que não adiantou muito, a galera viu o review, baixou rapidinho, assistiu, e depois foi ouvir a nossa opinião. Ô... Diego? Oi. Você quer deixar seu telefone de contato, a cidade que você vai fazer show? Ah, não. Gostaria de agradecer o convite. Obrigado aí. E sucesso. Tomara que vocês aí despontem, na verdade. E façam muito sucesso. E um beijo e um abraço. Bom, então é isso. Tchau. A gente não sabe quando isso vai ao ar, porque agora a gente resolveu fazer a maluquice do GCast de gravar 1000 programas num dia só, uma vez por mês, que era a ideia inicial, né? Desde que a gente virou semanal, finalmente a gente resolveu fazer isso. É uma forma da gente não gastar muito tempo de vida útil fazendo isso. Exato. Todo domingo vai ter uma GCast Party. Uma vez por mês vai ter um domingo que vai ser GCast Party, que a gente grava um monte. Porque é muito divertido, muito legalzinho, todo mundo fica feliz, todo mundo dá risada, mas na hora de pagar o final do mês, pagar a conta na internet, comprar o pão, pagar a mensalidade da academia, ou seja lá o quê, você não pode levar uma cópia do GCast no CD pro cara. Ele A gente não vai conseguir pagar a assinatura da Panini que a gente pensa em fazer. Vocês estão contribuindo pra nossa pirataria. O podcast é uma coisa meio pirata por natureza, né? A gente disponibiliza de graça as pessoas, um empresta pro outro, e daqui a pouco a gente vai revoltar e vai começar a cobrar a assinatura. E aí a gente não vai ter mais nenhum ouvinte. Claro que a gente vai. Uns 5. Aí, como o público... É a lógica das editoras. Elas colocam aquelas revistas muito caras porque elas sabem que poucas pessoas vão comprar, correto? Então a gente coloca a assinatura do GCast uns 200 reais por programa, e aí a gente sabe que menos pessoas vão ouvir, mas a gente lucra assim mesmo. Mas alguém vai pensar na alma de vocês e vai dar 200 reais, sem dúvida alguma. É uma lógica muito válida. Com certeza. O Johan vai pagar 200 reais pra nos ouvir. Porque ele tem muito dinheiro sobrando, e a gente não falou dele nesse programa. É, o Johan, que é ateu, que odeia Lost, ele paga pra gente. Então pelo menos 200 reais e um ouvinte a gente tem garantido. É, bastante, 200 reais por semana. Opa! É, ó. Peraí. Eu não tinha esquecido que é por semana. Já é um capital de giro maneiro aí. Peraí, agora eu fiquei interessado mesmo. A gente pode fazer conteúdo exclusivo pra assinante. Então a gente coloca, sei lá, um vídeo da Boa fazendo uma coisa fofa. Isso vai dar muito dinheiro, cara. Isso vai gerar muito dinheiro. Legal. É, e até semana que vem, com a Boa fazendo algo fofo. E a gente cobrando por isso. Só pra quem pagar. Até mais. E quem piratear a Boa fazendo algo fofo, os nossos sentimentos estarão profundamente machucados. E o dela? A gente vai filmar o outro dela chorando. Dela chorando. Vai cobrar mais ainda. É, tá aqui o dobro pra você ver a Boa chorando, pra compensar pela pirataria que você fez. Dá tchau aí, Diego. Tchau, galera, dá licença que agora a gente vai apreciar um café Miami.